Madrugada, escuro ou estrelada, tamo sem destino, mas tô atento com as emboscadas. Cuidado com o que fala pra não cair no conceito. Tem que saber entrar e sair, manter o respeito. Liga todos, mano, e pode pá. Hoje é madrugada, é nossa e ninguém vai arrumar. Quero os drink no copo e que a noite não se acabe. Alguns matam a sede, outros você já sabe. O meu rap é verídico e atinge os pensamentos. Que nem a brisa do mundo perdida, soprada pelo vento. Tá mó veneno, mas nós tamo de volta. Esse é o retorno dos loucos, é a maloca. Esse som é underground e te consome. Não gostou do estilo dos meninos, aproveita a neblina e some. É isso mesmo, então demorou. De peão na madruga largadão, eu vou. Não vem a milhão não, tio, olha o coração. Melhor dar reduzida nessa sua aceleração. A sua afobação é sua própria concorrente. Vai tropeçar no degrau e acabar perdendo os dentes. Eu busco evolução, mas sempre no coletivo. Não curto essas paradas de ter individualismo. Já vi muita falsidade disso aí, eu meto o pé. Respeito vem de berço, nem tem que testar a febre. Mas a noitada é uma cilada, cautela é preciso, armadilhas preparadas. O tal sigilo que vai te manter seguro. Se der com a língua nos dentes, você vai ficar em apuros. Ideia de sujo, então nem tenta se envolver andando em círculos. Cê acabou de se perder na levada de largado, é assim que eu sigo. Chegando leve e calmo, esse é estilo maltrapilho. Estilo maltrapilho com dois beijos na mão. No rolê com a família, em qualquer situação. Filosofia das streets, sem fronteira é o seguinte. O nosso mundo é paralelo, então vem, não se irrite. Chegue na humildade, mas não bote o pé na mesa. Se der falha com os moleques é cobrado, não se esqueça. Estilo bate cabeça, cobre a cara com as pretas. Se mexer com a família, vixe, é muita treta. Não é brincadeira não, os meninos tão na luta atrás da evolução. Cantando pelos palcos de toda SP. Essa evolução, tiozão, você vai ver. Estilo maltrapilho, oi. Estilo maltrapilho, oh, oh. Estilo maltrapilho, oi. Estilo maltrapilho.